São novos tempos, por novos tempos, mas sei que outras virão. São novos tempos, por novos tempos, levanta, sai do chão. São novos tempos, por novos tempos, mas sei que outras virão. São novos tempos, por novos tempos, levanta, sai do chão. Cada suspiro no beat, no batimento é caneta. Num precipito revide, feito efeito borboleta. Busquei, fui nos quatro cantos, observando os mares. Ponto de vista, ó meu santo, suspeito morrem aos pais. No movimento dos bares, lares mora é discórdia. Não pare, baby, não pare, jaqueta da Califórnia. Minha vida é fruto da alma, minha alma grita por glória. Minha glória é fita gravada, mano, grave na memória. Problema só na escola, o resto tudo em questões. Sei que pra uma história existem várias versões. Internet, enciclopédia, manuscópio, wiki. Pédia, fiz a fita, não fiz média, fiz o caminho mais certo. Não condiz nem na conduta, infeliz que não desfruta. Tudo que quis em disputa, puto ganho mais esperto. Aí é mais ou menos assim. Tô de rolé, põe o boné, fecha o capuz. E se não chega a mensagem, ó meu senhor conduz. Tô de rolé, põe o boné, fecha o capuz. E se não chega a mensagem, tô de rolé, põe o boné, veste o capuz. E se não chega a mensagem, a guerra vai fazer juiz. Tô de rolé, põe o boné, veste o capuz. E se não chega a mensagem, e eu tô impaciente, sem momento pra curtir essas ondas. Passei 3 mil histórias tristes pra te ouvir agora. Narrei 6 mil histórias que hoje não interferem em nada. E represento 10 milhões que tão no mesmo coma. Num hospital que porra não salva nem nada. Com a política que nossa é a pior do mundo. Essa é a pior das horas. E por mais que vejam e falem, se tivessem aqui, entenderiam a zona. E se eu tentasse ser o artista que cês tanto falam, não vou conseguir ser o filho foda que minha mãe me fez. E dá orgulho e o reino que ela sempre quis, construído com as próprias mãos e com os próprios pés. E se fosse tão fácil assim, eu já estaria longe. Sem cobrança e sem as leis que só o dinheiro quebra. O mesmo dinheiro que meus irmãos se matam, que minhas irmãs se merdem entre vielas. Então vai, me passa a fórmula que se faz uma bomba pra eu vender pro norte e acabar com tudo. Se você não tá me entendendo, passo uma noite aqui, eu vejo as histórias de todos. Compro um ali e fuma, impaciências e angústia de uma noite única. Promessas e mentiras que indignam o povo. Todas nossas certezas viraram dúvidas, e nossos hectares viraram fogo. E todos nossos medos viraram músicas. O governo e a polícia se esqueceu de todos. Então mesmo que essa tarde seja a última, meu sangue vai envenenar os homens pra não voltarem nunca. São novos tempos, por novos tempos, mas sei que outros virão. São novos tempos, por novos tempos, levanta, sai do chão. São novos tempos, por novos tempos, mas sei que outros virão. São novos tempos, por novos tempos, levanta, sai do chão. Tô de rolé, põe o boné, fecha o capuz. E se não chega a mensagem, ó meu senhor conduz. Tô de rolé, põe o boné, fecha o capuz. E se não chega a mensagem, tô de rolé, põe o boné, veste o capuz. E se não chega a mensagem, a guerra vai fazer juiz. Tô de rolé, põe o boné, veste o capuz. E se não chega a mensagem, rebobina a fita 201721, ouvindo um big mais um. Novo dia nasce, é meu turno. Fazer o que eu puder pro meu pivete e viajar o mundo. Uma nova chance de recomeçar tudo. Uma nova vida no meio da vida que eu nem durmo. Meu Deus, eu sempre fui maluco. Desde menor, ainda me vejo maluco, mas bem melhor. E a cada dia que passa é pro meu menor. E a cada linha que eu traço é pro bem maior. Eu já vi tanta desgraça ao meu redor. Hoje eu quero viver na boa e não tem mais só. Convivência sem um nó, desavença é o pior. Pare, se perde no pó, vida de ilusão e só. Notas virarão só, tempo que não voltará. Escolha onde vai parar, não adianta se desesperar. Não corre pra recuperar, vai ser preciso superar. O que não sabe a lidar, hoje isso pode te ensinar. É uma vida de escolha nas suas mãos. Hoje o tempo que cê gasta é o amanhã do seu irmão.